Eu venho a ti, Jesus, pra confessar o quanto eu dependo de ti. Tu és o Rei de glória e poder, tu és o meu Deus em quem confio. A ti eu ergo as minhas mãos, pois sei que o meu clamor será ouvido. Quero aprender a te adorar no meio da mais dura tribulação. Se a angústia vier sobre mim, jamais sucumbir ou temer. Senhor, eu sei que tens o poder e a soberania de todas as coisas. Levantar e me conduzir por tuas veredas de misericórdia e de vitória, me ensinando a fluir nos teus rios de graça e a vencer todos os desafios que estão. Minha força e louvor, minha rocha é o Deus mais temível que